Perereca, Leozinho. Toda a família, tô chegando de Marituba, curtindo do chão, abraço! Olha quem tá vivo ali! Meu amigo Rogério, hoje é a família do Batista, agora aqui no do chão, um abraço! E aí, seu Cris? Foca as meninas pra sentar. Putaria vai rolar. Toda putaria vai rolar. Toda putaria vai rolar. Toda putaria vai rolar. Eu vou sentar no seu, eu vou sentar no dele. Eu vou sentar no seu, eu vou sentar no dele. Não adianta negar, porque eu sei que você mede. Fica, joga, senta no moleque. Fica, joga, senta no, senta no, senta no, senta no, senta no moleque. João Brasil pra cima! Toma, bicoda, toma, bicoda, toma, toma, toma, toma, toma, bicoda, toma, bicoda. Toma, bicada, hein, mamute? Toma, toma. Não mais é nós no Caripi Prime, viu? E fica uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma... E toda a família trinca! Trinca, mas não quebra. Meu amigo Biruto, Seco, Metralha, toda a galera, um abraço pra vocês aí, obrigado. Águia pra pirar, aqui no Guerreiro. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do Águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop Live no comando, minha águia dá o gritinho. Ela diz: fala, meu parceiro Diego! E não desejo. Diego na espelha por ali também. Por isso, meu parceiro Enoque, toda a galera. Olha o Souza Cruz aí. Então vamos acabar. Vamos. Gisele e Rosane da família Atrevidos na Vila. Chino. Um beijo do gordinho pra vocês. Obrigado pelo carinho. É, não diz. Não, não vai mudar nada. Não, por isso de brincar e procurar alguém. O guerreiro da galera. E pra não piorar isso. Tchau. Fala, meu parceiro Wagner. Só estava. Nelson e cachorro. Aí, Amandinho. Dinha velha agora, viu, Nelson? Ei, oh. O tempo da tribo da pressão. Meu irmão, ou melhor, nas capetinhas. Banda AR15. Anderson Considerado. Oi, senti. Eu vou mesmo endoidar. E aí, Renan? Vou ficar maluco. Sindicato da DX, hein? Ficar maluco. Sem você, amor. Do Chaua. Tá perdido. Baby, amor. Oh. Próximo sábado do Chaua em Abaitetuba. Teu homem, confesso. Vai ser a estreia do DJ Anderson por lá. Já sabe que é bagulho doido. Oh. Lá no Tietê. Domingo vai ser de volta aqui no Coqueiro Parque Clube. Tuxau aí, poderoso bigodão. Cerveja um real a festa toda, minha irmã. Olha o Leguinho, o cara doido. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu não duvido, não, que não foi por acaso. E é, mas...

Alô, Careca! Alô, Joelson! Nunca mais te amo, não... Silvana e a Anne. Nunca mais te fazer sofrer. Preste atenção, pois o meu coração só quer. Segura aí, ó! Me digo dessa vez, não, não, não, não, não. Dessa vez eu vou te fazer feliz, feliz. Sou da equipe tribo da GP de Barcarena. Eu vou dizer, dizer, dizer, sou louca por você. Você é você, tô no tribo som. Sabe, vai cantar bem alto pra escutar lá em Barcarena. Dessa vez você não vai escapar. Canta aí! E o quê? Tá bonito demais, tá bonito. Meu amigo Renan do Sindicato da DX, fala qual é teu som pra galera aí. Show! Ele falou antes, agora eu virei índio. Tá ele por ali, a Jaque da Vila. Minha amiga Jaque, o amigo Renan, o Kito, tá toda a galera. Detonando muito gelo hoje, aqui no Coqueiro. Fortuna! Tento te esquecer. E a explosão, hein? Me faz lembrar. Cadê a portal? Que algo que me distraia, me faça esquecer de tudo. Vai, Mundinho! Quando parece que esqueço, encontro as... Bora, meus birutas! Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Família Gaspar aqui do Lagine. Valeu, lá também nas maluquinhas, Natália, Vanusa, a GDF, a nossa Sabrina. É o meu amigo Maicon Mamute, meu irmão. Essa é do guerreiro. Puxa o grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Meu amigo Caio, no meio do cachorro, dos cachorrões. Vai, Caio! Te deixe só, eu não pensei. Agora expulsei nada. Perdoe, amor. Eu não vou ficar aqui vendo a gente se perder. Eu não posso admitir que um de nós tem que sofrer. Você errou, não vou negar, mas entenda por favor. Vou dar uma chance em nome do amor. E aí, GDF, pra cima, senhor! Ah!